O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do PROCON estadual, multou o proprietário de uma choperia em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela divulgação de uma propaganda abusiva e discriminatória em relação às mulheres. A fim de promover um evento que seria realizado no estabelecimento em junho de 2017, o empresário divulgou publicidade na página da choperia em uma rede social com a frase: "Mulheres de minissaia ou vestido acima do joelho não pagam até 23 horas e bebem a noite toda." O promotor de justiça, Fernando Martins, dá mais detalhes sobre o caso. O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 2º, trata de forma abusiva aquela publicidade que é discriminatória. E nesse caso, ela é discriminatória, porque a mulher, estando de minissaia, ou seja, trabalhando o corpo dela, né, e aí é um objeto sexual, ela não paga ou ela tem descontos mais decisivos para a entrada. Enquanto que, de outro lado, se nós observarmos, há uma outra situação que daquelas mulheres também que sequer estão de minissaia. Então, o que a gente percebe é um agravamento da dignidade da pessoa humana. É coisificar a mulher. A publicidade abusiva está inserida nesse contexto. De outro lado, que também é muito importante, a atuação do PROCON, mesmo numa multa como essa, que ela foi pequena, porque ela está ligada ao faturamento da empresa, numa situação como essa, a multa do PROCON, ela tem muito mais um significado pedagógico, um significado, vamos dizer, nos direitos dos Estados Unidos, deterrence, ou seja, para servir de desestímulo para que outras empresas tenham a mesma conduta que essa empresa que fez essa situação. Então, nós chegamos a uma conclusão desse processo administrativo e a nossa esperança é que os outros fornecedores de Uberlândia, e especialmente esses fornecedores de casas de shows, restaurantes, bares, não tenham a mesma atitude e não façam as mesmas práticas abusivas que esse fornecedor fez. Então, esperamos, inclusive, que em todas as comarcas do estado de Minas Gerais essa perspectiva seja aceita, inclusive em todo o Brasil. Né? Não se trata aqui de fazer um discurso de moda. Não, longe disso, isso não é moda. Isso é um direito humano, isso é um direito fundamental. E isso está muito bem evidenciado nas normas do direito brasileiro. O empresário alegou que não tinha conhecimento sobre o cunho ofensivo da publicidade. Na defesa apresentada, ele informou que a publicação foi excluída imediatamente na presença de um fiscal do PROCON e que publicou um pedido de desculpas pela conduta nas redes sociais. No entanto, segundo o PROCON, a exclusão da propaganda e o pedido de desculpas do empresário não o eximem da responsabilidade pelo fato. A multa aplicada foi de R$ 720,35. Fernando Martins explica como tem sido a atuação do PROCON estadual para coibir esse tipo de publicidade. A atuação do PROCON na coordenação aqui do Triângulo Mineiro, ela está sendo incisiva nesses ambientes, especialmente de bares, restaurantes, que fazem esse tipo de publicidade e promoções. Trata-se, na verdade, esse tipo de prática abusiva e publicidade abusiva não levar em consideração o empoderamento feminino. O empoderamento feminino, ele atua e vem cada vez mais crescente na sociedade em razão de toda a desigualdade que a mulher sofreu ao longo da humanidade. Especialmente após a Lei Maria da Penha e as declarações de direitos fundamentais das mulheres, o que ocorreu no direito foi retirar a mulher como sendo objeto do direito, como sendo coisa exclusiva do homem. Tanto isso é verdade que até o Código Civil de 1916 dava direito só para os homens e hoje dá direito para as pessoas. Ou seja, aí não importa a questão de atribuição sexual. Então, o dado é muito importante porque nós queremos retirar essa cultura que é sexista, é machista do seio da sociedade. E a relação de consumo, ou seja, a relação entre o fornecedor e o consumidor, que ela é uma relação muito presente no dia a dia, ela é uma relação consolidada nessa sociedade de consumo, digamos assim, ela tem que ser a primeira a vestir essas novas diretrizes dos direitos humanos. Ou seja, é equivocado que as relações de consumo façam uma regressão de direitos de qualquer tipo de consumidor. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.